Mandar uma mensagem para quem nos é importante expressa carinho, amor e ternura. É uma maneira de falar coisas especiais a alguém especial, que hoje está fazendo aniversário pela graça do Senhor Jesus. Que Deus habite em seu coração com muita alegria e amor. Que seu aniversário seja tão especial como você é. Jamais se desespere diante das dificuldades e problemas que surgirem. Acredite sempre em Deus, pois Ele é onipotente e firme em seus propósitos. Conserve sempre a sua palavra e sua fé inabalável no Senhor, e Ele lhe proverá de felicidades. Além de irmãos em família, também somos irmãos em Cristo. Que Jesus possa iluminar os seus passos. Que você possa estar sempre buscando a orientação e sabedoria para alcançar a felicidade em sua vida. Hoje é o seu aniversário, e eu me sinto presenteado em poder contar com a sua convivência e amizade. Um irmão com muitas qualidades e dons raramente encontrados. Um coração acolhedor que sempre segue a palavra do Senhor sem nunca se desviar do caminho a seguir. Viva plenamente. Viva em paz e feliz. Que os dias que virão lhe tornem um verdadeiro filho do Senhor. Muita paz, serenidade e louvor em sua vida preciosa. Parabéns, meu irmão. Parabéns pelo seu aniversário.